polícia, bandido, revólver. Aí parceiro, me diz o que resolve. Chamada no rádio, assassino acionado. Comando da rota e um soldado despreparado. Cê tá ligado, é sempre a mesma merda. Polícia mete bala, polícia mata na favela. Se Deus dá vida, os ratos extermina. Fardado, arrombado, contamina de sangue a periferia. Mais um filho assassinado sem perdão. Mais uma mãe que chora no caixão. É lamentável, é sempre a mesma cena. De um lado, pobre desempregado. Do outro lado, um sistema. Batendo palma, tirando a minha calma. Roubando a minha paz ou causando mais um trauma. É, pega o controle e liga ali no Cidade Alerta. Sem motivos pra sorrir, o sangue na viela. O moleque com a cabeça estraçalhada, caído na calçada, com tiro de matraca. Primeiro lugar, ibope nota zero, na selva de pedra, soldado do inferno. Eu tenho fé e conto com a sorte, ainda tô de pé, o guerreiro aqui é forte. Então liga os cara, os truta, os mano, para de desandar, isso sim é que é ser malandro. Entre a barreira do inferno e do céu, você que é cruel e você que é o réu. Então faço oração, ladrão, e sigo em frente. Na pura calma invadindo sua mente. Homenagem, posto, oração e memória. O matático que passa, outra mãe que chora. Homenagem, posto, oração e memória. Ai, maluco, só Deus sabe a minha hora. Homenagem, posto, oração e memória. O matático que passa, outra mãe que chora. Homenagem, posto, oração e memória. Ai, maluco, só Deus sabe a minha hora. Ora por mim lá na igreja, irmão, e pede pro Senhor afastar de mim a traição. Todo dia, toda mão, eu imagino como seria se a minha mãe tivesse aqui comigo. Pra ser sincero, minha coroa faz falta. Qualquer dia desses, mano, ainda eu perco a calma e mando pro inferno dois, talvez até três. Traidor ou pilantra, tudo de uma vez. Os inimigos vão tremer, eu tô de volta. Com sangue no olho, a hora é agora. Pode esperar, pode se preparar. Minha voz está de volta no ar. Eu vim, foi pra apavorar. Eu preferia tá cantando a paz. Eu preferia tá bolando um plano eficaz pra libertar os parceiros do presídio. Através da Bíblia, através do raciocínio. Um amigo verdadeiro vale muito mais do que qualquer nota de 10 ou então 100 reais. O aleijado no farol pede esmola, mas a cadela do carro importado ladrão me ignora. Sente medo do ladrão, do assaltante, vai de sua mansão, roubar seu diamante, estourar os melhores do filho no cativeiro. A revolta por aqui não tem preço. Faço oração, ladrão, e sigo em frente. Na pura calma invadindo sua mente. Faço oração no pé da cruz e sigo em frente. Na pura calma invadindo sua mente. Só Deus sabe a minha hora. Homenagem, posto, oração e memória. O matático que passa, outra mãe que chora. Homenagem, posto, oração e memória. Ai, maluco, só Deus sabe a minha hora. Me lembro bem dos lugares que eu passei, dos shows que eu fiz, dos amigos que eu conquistei. Valeu, Gog, falou, Brasília. Valeu, Dona Luz, sem palavras, Campo Limpo, Paulista. Minha rima é tentativa de libertação. A voz do interior de São Paulo, rap é a minha missão. Não foi em vão ajoelhar e pedir pra Deus abençoar o meu caminho e também o seu. Se lá na sua vida é louco, eu respeito, assim como o respeito prevalece no mundo inteiro, nos quatro cantos e sempre na memória de quem já presidiu. O gosto amargo da derrota é foda. Ver a inveja como a alma do inimigo. É, senti na pele o calafrio do perigo. Eu sei como é a perda da própria identidade. O caráter é a chave pra toda a humanidade. A verdade eu não encontro na balança da justiça, muito menos na farda suja da polícia. O imã que me atrai é a sede pela paz, ou o elo da corrente que se faz forte demais. Eu digo mais, não julgo pra não ser julgado. Atira a primeira pedra, então quem não tiver pecado. Faço oração, ladrão, e sigo em frente. Na pura calma invadindo sua mente. Homenagem, posto, oração e memória. O matar só Deus sabe a minha hora. Homenagem, foco, coração e memória. Uma tática que passa, outra mãe que chora. Homenagem, foco, coração e memória. Ai, maluco, só Deus sabe a minha hora. Só Deus sabe a minha hora. Homenagem, foco, coração e memória. Uma tática que passa, outra mãe que chora. Homenagem, foco, coração e memória. Ai, maluco, só Deus sabe a minha hora.